que joguinho panasca, que avião de inventar. Passar horas no Facebook a pôr vacas a pastar. Ainda se fossem belas mulas que nos mostrassem as mamas, ao menos esgaçava o bicho até ele ficar em chamas. Puta que pariu, Farmville! Farmville! Oh, que caralho! Mas que é que eu de inventar esta merda? Mas a malta não tem mais nada que fazer. A malta não tem mulheres em casa para foder, caralho! Puta, como se fossem putos, mano! Agora gajos com 40 anos e 50 anos a jogar. Farmville! Pois queixam! Mil vezes passear, até o shopping me parece bonito. Levar a mulher às compras à mango, para a noite ela nos dar o pito. Puta que pariu, o Farmville, que joguinho mais besta. Se fossem, mas é dar umas fodas antes que vos cresça marfim na testa. Ah, pois é, não são só os elefantes que têm marfim, é que os elefantes têm marfim na boca. Agora joguem muito Farmville, pode ser que vos cresça marfim na puta da testa, caralho. Foda-se! É Facebook, é Farmville, é Farmville. Fazer uma quinta no Farmville. Vou fazer uma quinta, caralho. Vou fazer uma puta de uma quinta. Era uma puta de uma quinta. Foda-se, era uma puta de uma trapunheta, caralho. Era uma puta de uma quinta.